Edson Frente Gravações, gravando ao vivo no Premiere Prime. O som de Mosqueiro agora é Premiere Prime. Chegamos! O som de Mosqueiro vem se identificando cada vez mais com a tecnologia, trazendo um novo pensamento e uma nova tendência. Uma estrutura pioneira, com apenas um objetivo: colocar você, seguidor, em primeiro lugar. Bora pra cima! Todos bem-vindos ao Premiere. E aí? E quem é sincero, joga a mãozinha pra cima. Dá-lhe na palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Bora começando, bora sacudindo assim. Os cretinos da hora tem um TD. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei que o Iago vale vira. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Gira no batidão e gira, gira no batidão. Gira no batidão. Dali, dali, dali, meu Prime pra cima, sim. Mega Sonzão Premier! Vem, meus peixes, vem! Olha os peixes, meu bolso tá um aquário. Novinha vem rebolando e descendo. Vini de Bicerra, do Mano Thomas e mais alguma, obrigado. Fala pra cima! Cheguei no Premier. Para Edson Brasil! O Major Lima! Calma que hoje tem, onde pra neném. Todos comemorando o aniversário da Cintia. Agora desce pro pai, é bola pro pai. Quando o Dani solta o som, ela joga o bumbum pra trás. Agora desce pro pai, é bola pro pai. Quando o Paulo solta o som, ela joga o bumbum pra trás. Agora desce pro pai. Vai girando, girando na pressão. Vai novinha, vai novinha. Novinha do Pato Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando. Quem é bandida vai fazer caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Faz o caqueado, faz o caqueado. E a galera do Canalha, obrigado, Jones, Jane, Camille, meu amigo Adriga, Marcela, Darlene. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Irmão, que assim vai, vai, vai. Prime. Premier. O ícone musical da Ilha de Mosqueiro. Vai, DJ! Ei, toma! Toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza. Sabe por quê? Toma sua pieza. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha. Para seu Mião, um abraço, meu irmão, tá aqui com a gente, curtindo o Premier, valeu! O Alan Lima, o Evanildo, o Janderson, minha amiga Nara, Jana, Luíne! Gisele, Oséias, Família Ostentação, Júnior Santorini. Fala, Marte! Obrigado, meu amigo Alan Lima, o secretário de cultura aqui de Magalhães Barato, inclusive, meu amigo particular. Está aqui comigo, abraço. Família Sensação também, garoto! Bora, bora na pressão, vai. Um, dois, três, já. A gente brigou. Ela embora. O primeiro dia que eu vou dar de bate. Saudade a gente Júnior Santorini. Com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Vai, meu parceiro Hélio, obrigado, Marcelo. Aqui enlouquecendo no Prime. Os amigos particulares, sua família Prime. Quem é do Pai Sandu, bota a mãozinha pra cima aí. Quem é do Pai Sandu, joga pra cima e dá-lhe na palma. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Quem é do Pai Sandu, canta assim. Vamos pra cima, papão. Canta aí, vai. Vamos pra cima, papão. Quero gritar campeão. E quem é do clube do Remo, joga o bracinho pra cima aí. Joga pra cima e bate na palma. Bate na palma, bate na palma. Remo. Remo. Quem é do clube do Remo, canta assim, eu quero ver. Joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço. Joga, joga com raça e paixão. Honra, honra essa camisa, meu poderoso leão. Um, dois, três, joga. O parceiro do Bruninho tá ali, vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, é o Premier, esse é o Premier, o Mega Sonzão de Mosqueiro. Caça Farra, lá do Arraial, Pode crer. Gira, gira, gira, gira, gira. Me doida tudo! Betinho, Jabutinho, Picota, Pó Brasil, Pode Mirar, Matheus Correia, o Lander, o Dani também. O quê? Quem gosta dessa daqui dá um grito. Enlouquecendo com o Iago Prime, valendo! Bora que piaga! Festival do Caranguejo! Bora, minha equipe Serra! Equipe os patrões hoje, hein? Alô, Marjorie! Quem sabe canta? Te peço, só mais uma chance. Só mais uma chance. Quem sabe cantar aí, vai? Eu só te peço, só mais uma chance. Só mais uma chance. Manda! O galera do Cangalha, Josi, Jane, minha amiga Drica, Mini, Marcela, todas aqui! DJ Alex Produções, eles estão aqui. Da Night, o louco do mix. Porque no Prime o quê? Bagulho é louco. Os moleque é milhão, já botei no 14. Agora é o quê? Vem! Agora é no 18ão, é no 18ão. Nada de 11, 14, é no 18ão, papai! É no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. É no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Cadê o grito das mulheres que gostam de homens? As mulheres sinceras, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. E bate na palma da mão, bate. E os homens que gostam de mulheres, cadê os homens sinceros? Joga a mãozinha pra cima, joga pra cima. Edivaldo e Arlete aqui com a gente. Débora, o Brilho, o Genival. Equipe, último bloco, estou na área. Professor Daílson! Para sim já! Pra sentir pressão, vai! Pra sentir pressão! Pra sentir pressão! Pra sentir pressão! Vai pro pop line! Pra sentir pressão! Pra sentir pressão! Pra sentir pressão! Bora pra cima! Vai. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Vai, DJ. Como sempre quis, filhos e um cachorro, um bom emprego, férias de verão. Nossa, o quê? Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz, me tratava mal. Quem sabe vai cantar bem alto, eu quero ver. Maravilha. Equipe Águia. Que a chave tá em cima da mesa. Porque não vai. Minha amiga Shirlene também está ali com a gente. Alô, Shirlene! A gente tinha tudo aquilo pra ser feito. Primeira parte do Festival do Caranguejo. Aqui na sede do Bairro Novo, em Magalhães, Pará. Iago Paulo, marido meu. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal. Premier de Mosqueiro. Mudança vai. Meu amigo Jota, tá aqui com a gente. Obrigado, Jota. Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso. Joga no batidão, joga no batidão, joga no batidão, joga no batidão. Bora, meu Prime. Festa da equipe Águia, vai ser pressão lá em Santo Antônio. No meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo. Fala, meu parceiro Coringa! Tá ali na pressão, tá ali na pressão, tá ali na pressão. Uma partida do Carimbó. Carimbó. Iago Mix. Foi quem? Olha um salve aí pro Max, o Lalaio do Arraial. Estão todos aqui, equipe ó. E a moça? A moça que roda a saia é mimo de na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal. O galera, o da internet, o Magalhães Barata, estão em peso, valeu! Torcida do Corinthians, dá um gritão! Eu quero ver você. Quem é do Corinthians, joga pra cima! E quem é do Flamengo, vai botando a mãozinha pra cima e vai batendo na palmeira! Bora, meu pra... Vamos ver! Pra endoidar! Pra endoidar! Pra endoidar! Fora Iago, fora Iago, fora Iago. Não adivinha não, Iago. Quero ver vocês. Rafael, Gabrielzinho, Edinaldinho, Naldo Brás, Eduardo Delas, está aqui. E por isso, Edson Brasil, o Marjorie Lima, todos comemorando o aniversário da Cíntia Pavão, aqui no Premier. E pra sempre. Frank do cartório, o enfermeiro Joilson do cruzador. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que. Fala, meu parceiro Bruninho! Fala, Bruninho, e você? Amigo Mateuzinho, tá ali na área. E toda a assessoria. Parece que não passa. O quê? Penso no teu jeito, no teu corpo, que loucura. Bora, minha equipe, águia! Você está por perto, reconheço seu perfume. Se te vejo com outro, fico louco de ciúme. Vem, gatina, vem! Se você tá querendo... Reginaldo das Teses, o Naldo Ricardinho, tá toda a galera. Na veia. Gira assim, Iago! Pra quem lembra, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, acima, galhão! Dudu, Rafael, o Gabriel, Valde, Edinaldo Nunes, Guaranaldo! As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo. Minha amiga Big Perigosa, Gabi Silva, Ingrid, Ricardinho Silva e o Eduardo. Você vem de volta, me faz reviver. E os cunhados. quê? Faz o quê? Faz o que tu faz, o mundo gira, o mundo é uma bola. Fala assim pra mim! Fala assim pra mim! O Marcelinho! O Marcelinho! Fala assim, tia! Quero me pegar de esquentar! Você que eu ia morrer de amor. Mega, mega sonzão premier. Quem é que tá solteiro? Joga a mão pra cima e dá um grito. Eu quero ouvir, cadê o grito dos solteiros? Quem vai sair daqui muito chapado, dá um grito! Joga pra cima! Bora! Ei, Jesus! Premia! Tá me deixando falar sozinho, meu cavô! Vamos dançar! Vamos dançar o bagulho! Olha isso, eu tô bom! Agora vai, agora vai! Tá pesado, tá pesado! Ivanzinho, sacudição, os cretinos de Agudual. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, vai, encostando, vai, encostando, vai, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Vê que viagem, tomando todas. Bora, Bruninho! Essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa wave, Mateuzinho, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que quando nós três uma vez. Vai que vai que. Esse que tá com o celular aí na mão. Vai que vai, vai que quando. Tum tentando, tum quicando, tum sentando, jogando a bunda. Tentando, tum quicando, tum sentando. É o pique! Vai que vai que vai que vai que vai que. Vai que vai quicando. Amigo Júlio Light! E aí, meu brother? Jogando a bunda. Tá no som que ele dá valor. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado zap zap tocou com uma proposta de risco. Premier Prime! Mega sonzão de mosqueiro. Se me tu dá uma sentada de cima pra baixo, senta porra. Senta! Senta porra. Vai, Marjorie. Senta porra, vai. Senta porra, vai. Caralho, senta porra, vai. Senta porra, vai. Caralho, senta porra, vai. Senta porra, vai. Vem, meu DJ, agora. Bota a boca do caralho que tu nunca mais esquece. Em plena sexta-feira. Equipe Serra. Enlouquecendo, tomando todas, Maregui Bisserra. Menino enlouquece. Tão ostentando hoje, né, menino? De malucona de red. Mas pra ficar gostoso, ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela sobe. Bora dançar! Ela desce, ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce. Atenção a todos os paredões! Seu Japinha do Recife e o DJ LK! Só pelo beat já dá pra saber, né? DJ LK! Embrasa tudo! Autenticado! Embrasa vai! Solteira! Embrasa vai! Chama a priminha também! Chama aí! Vem no passinho também. Bora, Toquinho! Embrasa, embrasa no paredão. Embrasa, embrasa, embrasa, embrasa no paredão. Embrasa, embrasa, embrasa, embrasa no paredão. Embrasa, embrasa, embrasa, embrasa no paredão. Eita porra! Embrasou tudo! Embrasou no paredão. Embrasou no paredão. Desce, dentro da boca vai. Checa no chão. Desce, dentro da boca vai. Checa no chão. Embrasa, embrasa, embrasa. Olha o top! Meu grande parceiro Diego da Liberal. Poxa, abraço. E aí, amor? Seu amor me pegou. Cê bateu tão forte com o teu amor. No caldeão, me tonteou. Veio a dona, fui a mulher. Os Braggs, o Júnior, o Paulo, o Matheus, o Marenilson, sempre fui Vitalon. Primeiro me vi em defesa, coração perdeu a luz. contigo na minha cama, juntos coladinho. Esse é o Premier, o Mega Sonzão de Mosqueiro. Já estamos gravando ao vivo. Daqui a pouquinho tem CD ao vivo pra galera. Cine pra cima aí. Quem é do Bicola, dá um grito aí que eu quero ver. Quem é do Paysandu, dá uma vaia no Remo. E quem é do Remo, joga a mãozinha pra cima. Quem é do Leão, dá um grito aí. Aí o Iago deixa o som bem baixinho. Baixinho, baixinho. Quem é do Remo, dá uma vaia no Paysandu. Se envolver, estilo diferente que prende, que dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Enlouquece tudo. Bora, Fagner absoluto. Se envolver, estilo diferente que prende. Daqui a pouquinho vai ter os pregões aí do Edson Brasil e da Cíntia. Daqui a pouquinho. Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sensual. Minha boca é quente. Abraço pra BA. As bebidas do evento, amiga Belly, Jane, Drica, Josi, Abine, 20 de janeiro, não entendi isso aí. Vai passar mal. E mais tarde no Domingão tem o Bigão com vários prêmios pra galera. É o Prime! Pode doidar! Pra cima! Você prepara, mas não dispara. Você repara, mas não encara. Se acha cara, mas não me para. Tá cheio de maldade, mas não me encara. Você já tá querendo e eu também. Mas eu vai sacudindo! Vira covarde, tô com vontade. Mas você tá demorando um tempo. E aí, Júlio Lydia! Obrigado pelo carinho, meu grande parceiro! É nóis! Galera da Liberal, filha genial de Belém. Prepara que eu vou jogar bem na sua cara. Para Iago, faz o seguinte, manda essa daqui, ó. A gente brigou, eu mandei ela embora. Quero ouvir do comecinho de vocês, vai. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou, e ela vai se vingar agora. Joga! Então joga. Premier. Então joga o popô na piroca. Então joga. Então joga, vai mozão. Joga o popô na piroca. Então joga. Então joga. Joga o popô na piroca. Então joga. Então joga. Meu amigo Léo, Javão, Pedro. Esse aqui é o Esqueça-Farra do Arraial. Todo mundo no Premiere. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar o quê? Fala pra mim, vai. Vai dar PT. No baile do BDJ, aquela começa a sentar. Vai dar PT. E aí, minha equipe, Águia! Tá chegando o festão de aniversário da equipe Águia agora! Em 2018! Lá em Santo Antônio! Vai, sarra, sarra, sarra! que hoje eu não tô bom, vou sarrar bundão. Joga tudo em aquela amiga que representa se concentra. E senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. O Adson Lima e toda a compra inteira aqui ao lado. Menina louca, Iago Mix. Para a equipe C. Rico. Quando ela empina, não dá pra não querer. E doida tudo! Apaixonado. E o Coringa gosta de dar valor, né, Coringa? Aldo, meu amigo Nico, tá ali com a gente, o Lucas! Alô, Pete, Bruninho, Jefferson! Fome Águia, tá ali comigo, inclusive, Iago, tá chegando 2018, a volta do Linderson de Curuçá. Aniversário, a festa da equipe Águia, que por sinal a galera está ali com a gente, obrigado. Equipe Águia! Tamo junto, minha 5G por ali também, obrigado todo mundo. Família Choca Motos de Belém do Pará! Né, Maninho? Um abraço. O rei delas, das meninas. Tá ali comigo, vai, Hugo. Cadê o Hugo, rapaz? Ele tá ali no House Mix. Fala, Hugo Prime! Fala, meu parceiro. É o grandão lá mesmo. É o Hugo. Prime. Bota a mão no joelho. Vai, vai. Vai tremer na bunda. Vai, me tudo. Vai na porra. O diretor assiste aqui comigo também, obrigado. A Marjorie Lima também tá na área. Levanta a mão, bate palma, torcida do papão. Levanta a mão, bate palma. Eu quero ver sair do chão. Pula, sai do chão. A torcida do papão. Pula, sai do chão. A torcida. O galo do depósito da pedreira. Pula, sai do chão. Sai do chão, só quem torce pro papão. Quem é do Pai Sambu, joga a mão pra cima aí. Joga pra cima e dá-lhe na papo. Joga pra cima e dá-lhe na papo. Uma lista branca, outra lista azul. E uma lista branca, outra lista azul. Para geral, Paulo. Para geral, Paulo. Quem é do Remo faz barulho aí, vai. Quem é do Remo da Babaia no Paixão. E agora levanta tudo. Libera. Balança arquibancada, não para de agir. Matheus Correia, Holanda. De ninguém, nosso lema é fim. Vai, Bruno. Dentro do Baenão, Mangueirão ou Chiqueirão. Toda reboçada, só Remo de... Cara, vem vocês. É pra saco. O Point. Bom de sou o quê? Sou rebossada no estádio, eu posso o tempo inteiro. É pra saco de bom de guerreiro. Sou rebossada. Que é do Remo, canta bem alto que o Paulo vai baixar. Tempo. Vocês! Sai! E agora? Sai! Um, dois, três, sim! E doida! Cara, ouvi de novo! E doida! Pra cima! E doida, 5G! equipe Aya. Olha o seu Mião aqui, dançando, viu, Iago? Olha o seu Mião! Bora, Mapu! DJ Fagner, bem! Recepcionando a diretora da Cincha, aqui por sinal. Ainda em comemoração ao aniversário da Cincha. 15 anos! Para sair do chão! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Bora pra cima! Solteiro, oh, eu tô solteiro. E quem é sincero, dá um gritão aí, vai. Aí vai, eu sou sincero. Eu sou sincero. Quem é flamenguista, dá um grito. E quem é de Magalhães Barata, grita. Bora, meu secretário de cultura, está ali comigo, um dos caras que o Paulo tem um carinho muito grande. Obrigado, meu secretário de cultura Alan Lima, e a família Sensação está por ali comigo. Um abraço, Ilan. Alô, Alan Lima, família 5G. Pra sair do chão, bora que viaga. Vem, Coringa. Coringa, o Jeberson, o Bruninho, o Picho, o Lucas, o Nico, a Alda. Vamos aí, Chico. Ou melhor, vamos aí, aqui comigo, no Praia. Olha meu parceiro, Túlio, parceiro. Estamos estando aí com a gente, tomando todas e mais alguma. Alô, Túlio. Bora pra cima, Manilho. Vindo, olha, vindo. Wagner Bissolu e as meninas, equipe 5G. Nada de sensação, é ostentação. Vamos de ostentação. Alô, minha 5G. Onde é que eles estão, hein? Ali. Bora, meu Prime! Pra curtir! Estamos ao vivo! E aí, Maninho? Inclusive o Branco da GDA tá aqui comigo. Alô, Branco! Alô, minha GDA! Alô, Branco! E tá na hora de fazer caqueada. Chegar em casa e dar um grito que eu quero ver. Quem não tem hora pra chegar em casa, quem vai chegar em casa muito chapado, dá um grito. Quem tá gostando do premiado, dá um grito. Um, dois, três, quatro. Ivanildo da Selva. Família BBV. Toma caqueado, Paulo. Bruno Gomes, ele dá balão. Ah, Bruno, olha o seu me ama ali. Seu me ama e a primeira vez. Alex. Bora, Andy. Abraço, Sirliane, o Matheus, o Alisson, o Maíto também, o Neymar. Alô, Neymar. O fenômeno de público de Mosqueiro, Mega Sonzão Premier. Iago. Aniversário da nossa diretora Cíntia. Ela está comemorando aqui no som do coração dela. O Marjorie. Bora, Marjorie, vai. Prime, prime. Digidão, digidão. Digidão. Digidão, digidão, digidão. Seu me ama, dá valor. Digidão, digidão, digidão. Vamos tocar de tudo. Digidão, digidão, digidão. Dig dig dig dum dig dum dum dig dig dig dig dig dig. Vanildo da Rede Selpa. E a sua primeira dama, um abraço. Aí a sua mãezona. Alô, Vanildo! Homem da Rede, Rede Selpa. Olha meu GG! Daqui a pouquinho tem mais pressão, viu? Fazer um rondinho aí, equipe Águia. Tamo junto. Chopidão lá da Beira Mar. Galera, que a gente tem um carinho muito grande também, família Beira Mar. Chopidão! Valeu, obrigado. Chopidão lá da Beira Mar. Está ali comigo, inclusive, galera. Hoje não tem hora pra chegar em casa, né, mãe? Alô, Chopidão! É Chopidão! Cadê minha amiga Rani, hein? Alô, Rani! Cadê as amiguinhas? Tá pouquinho ruim. Ai. Bora, Anne! Fala, gente, essa é só a primeira parte do Festival do Caranguejo aqui em Magalhães Barata. Premier! Só no comecinho das emoções! Premier Prime! Flávia de Bragança e o Manuel do Grupo Eré! Fala, Magli! O Bruninho também tá na área. O empresário Júnior lá na pousada e restaurante. Mamãe, quero mais. Olha que piada. Pra cima, cima, cima, cima. Bora, seu me ama. do Tchubica, rapaz. Seu me ama e o seu me quer. Fala, Bruno! Tamo junto, Bruno. E cheio de derramão. Cadê não? Bora, Iago! Netuna, Iago! Bora, Iago! Iago Mix é show. Romeu, a voz que apaixonou. Juninho Nildo, Edson, Edson Lima. Cúpula inteira aqui. Canta aí, vai. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. Diz aí. Que diz que o bom da vida. Bruno da BB Eventos, alô Bruno! E se adiantou alguma coisa? Procurar amigo e passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Hugo Prime! Com beijos que não tem gosto. Que. Edson Frank Gravações! Já já tem CD ao vivo pra galera! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você... Fala, Matheus Correia! O Mateuzinho! Pretinho Pitbull! Alô, Pretinho! Você se lembra que... Pitbull! Se completa e vai voltar pra mim. Se for um pouco esperta, porque se alguém perfeito que você topa esperta... E eu? E eu era... Para começar com essa aqui! Vai, Marcelo! Essa não, covarde! Dez minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando. Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louca só de imaginar. E já pensou? O arco-íris sobrado no 15 e a gente suando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. O comercial Araújo suando. Aranha alto-falante. Te agradeço de coração nossos patrocinadores. Aqui no Festival do Caranguejo também. Você parece um ano. Eu disse 5 dias, 1 hora, 10 minutos. O nosso amigo vereador Everaldo e a galera do comercial do Tico, grandes apoiadores aqui do Festival do Caranguejo. Obrigado mesmo, hein? Valeu! DC LED, solução e painel de LED. Tô ficando louca só de imaginar. E já pensou? Comercial Paraense. A TV no volume mais. O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado, luz e som Prime. A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano. Manda 007. Cíntia Pavão! Tá muito perto daqui, querido. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe. Bora dançar, vai! Faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vou lhe perdoar. fazer eu esquecer as lágrimas que derramei. E as flores? Flores não sabem amar. Flores não sabem chorar. Iago Mix. Não perdoar. Iago Mix. Seus erros a me amar. Flores não sabem amar. E se juntar todas as luzes de São Paulo, vai DJ, vai DJ, prédios e dos carros ainda não vai dar. Aê! Nem a metade do que eu sinto aqui. Para dançar mais! Tenta somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados ainda. Minha equipe 5G! Será que agora dá? Cadê o Bruninho, hein? E aí? O Matheusinho aqui do lado. Duvidando de quê? Bora, Matheusinho. Se ainda não tá. Ah, moleque, não segue. Júlio Light, meu parceiro. Pra você, quer que eu faça chover pra poder contar os pingos. Olha aqui, Biaguia. E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva. E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois. Ô querido parceiro do Paredão Track. Pra ver, eu tô em cada luz que São Paulo acendeu. Lá de Santa Bárbara. Banda 007. Banda 007. Eu não imaginava te encontrar com outra pela rua. Desgraçado! Nem muito menos te ver de mão dadas com alguém que não fosse eu. Esse é o Premier. Um o Mega Sonsão de Mosqueiro. Prime. Premier. Senti meu coração querer pular fora do peito. Nessa hora o meu mundo desabou. E sabe aí, vai! Foi aí que minha amiga perguntou. Pra dançar bem agarradinho. Bem coladinho! Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra... Bora, onde? Um cigarro aceso. Meu grande amigo DJ Fagner de Sulu. Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar. Banda 007. Iago Mix. E conhecer o amor numa noite fria de outono. As flores e as folhas ainda se chamam da estação. Da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e lhe apresenta o amor. Diz o quê? Ele diz que o frio é uma fase ruim. Que ela é a flor mais linda do jardim. E a única que suportou merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou. Pra longe demais, pra longe demais. Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo. Pouquinho no CDs ao vivo da festa de hoje. Ali no House Mix com Edson Frank Gravações. Para Cíntia Pavão. Parabéns, minha linda. 0. Bora dançar, bora. Seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinga com a Nica, pior que tá não fica. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer. O Mariusa! Mariusa tava ontem lá no Quiri, Cunhado. Sempre perguntando por ele. Nossa música tocou e coração de bebo não guarda rancor. E aí lascou. Anizinha por ali junto com sua mãe Arlete. O empresário Júlio da Pousada, o restaurante. Mamãe, quer mais? Tiago da Tesselete. O radinho do seu Zé. Bruninho, Matheus Correia, o Matheusinho, o Pretinho, o Pitbull. Manda 007. Vai girar, vai girar, vai girar, vai. Toma assim. Chega da tona assim, vai, assim, vai. Você escutar. Olha que piada. Você vai lembrar. De novo, valor. Dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Iago vai tocar. Iago, Iago Mix. Estou com você, amor. Consigo por tentando parar. E aí, Magalhães Barata? Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. A saudade só me quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Guerreirão, minha emoção. É o som, meu amor. A saudade só me quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Bora, minha equipe Serra! Hoje eles não estão serrando nada, meu irmão. Estão ostentando a derrame de gelada. Olha, Kino, tô com tudo, viu? Qual foi desse cheio aí? Ele falou, tá falado. Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Ronaldinho e o Toquinho, o pai e o filho. Seu amor foi só mentira. O Toquinho veio todo produzido. Você mentiu, meu amor. É. Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Imagina! Mamá, muito cuidado aí, viu, querido? Só de olho. Sonhos que eu só vejo, eclipse ou fenômeno. Você não me merecia. Aqui é. Foi me é fraco. DJ Naldinho Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno. Estou gramada de amor. Para curtir! Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno. Estou gramada de amor. Sequência do Fial Carreteiro. Dá valor. Estou gramada de amor. É uma atrás da outra, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Banda Amazonas. Bora, meu Prime! Prime. preciso de ti. Perdoa se te fez sofrer. Frank. Não quero outro alguém, eu só quero Frank. Você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Ainda tá tomando? Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Sei que te essa perdi. Não. Covarde. Obrigado, meu parceiro Marcelo! Tomando todas com a gente, minha equipe Águia, a de Santo Antônio! Não sei se é loucura. Tá aquele muito bregão, viu? Só preparando aí. Viver sem você é pior do que viver sem ar. E aí, baby? Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Lourinho, Juninho. Meu grande parceiro Nildo, Adson. Adson Lima. Equipe Cúpula. Sei que te perdi. Te peço perdão. Sozinho aqui, sem teus carinhos, sem você meu amor. Para Bruninho! Pensando e chorando. Tamo junto, meu irmão. Não deixe assim, só vivo do que passou. Quero te beijar. Pense mais uma vez, não me deixe, meu amor. O Iago detona! Se te amar, vou me envolver com um novo super. Para o Wellington, obrigado, meu irmão. O Águia de Fogo é inovação. Rinaniro do Açougue Viseu Wilson, patrocinador do Iago do Paulo, Bora Quina, Jerry da Barbearia Tribal em Benevite, Tiago Variedades em Santa Isabel, o cara que coloca os CDs do Iago e do Premier na mídia. A verdadeira marca do Melody. Pra curtir. E que tal se eu mandar essa daqui? Premier Prime! Vem! Sou tão feliz quando estou